Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Ao meu lado esquerdo está ninguém. Jefferson tá passando mal, foi no médico. Esperamos que ele esteja vivo. E do meu outro lado está o Jomon. Não pode virar Nintendo A2 isso aqui. Eu sempre te apresentei antes do Jefferson, né? Sim, só dessa vez você quis apresentar ele antes. Que bosta, pra anunciar já a falta dele. Bom, finalmente o mangá de Bleach acabou. E na falta de um melhor assunto pra gente falar da Nintendo, eu sugiro que a gente comente o último capítulo, pelo qual eu não li, mas o Jomon leu. Mano, sei lá, eu vou falar aqui previamente, assim, eu acompanho essa porra de mangá há sete anos. Eu acompanho desde 2009, mais ou menos, que foi quando eu olhei que o anime não ia mais dar certo na minha vida. E desde então, é semana após semana, era ele, Naruto e One Piece, semana após semana, né? Naruto foi o primeiro a se despedir, e agora é Bleach. E, mano, a galera se decepcionou com o final e tudo, mas o mangá não tá bom há muito tempo, assim, há muito tempo. Uns 5 anos, pelo menos, do que eu tô lendo, o mangá não tá bom. E a galera fala, ah, não, ele foi cancelado. Foi mesmo. A galera da Shonen Jump se cansou do mangá e falou, mano, acaba com essa porcaria logo. Mas ele tinha anunciado que essa é a última saga, quando iniciou a saga, né? Você já tinha ideia que foi cancelada. E a Shonen Jump, ela deu um bom tempo pra Bleach tentar se explicar e foi uma merda. O final foi horrível, foi igual Naruto. Quis dar filhos, só que um dos filhos não faz sentido, porque é um casal de pessoas que morreram. E nunca tinham explicado isso sobre relação de filhos com os espíritos, eu não lembro, pelo menos. E foi cocôzão, assim, eu não recomendo pra ninguém essa. Foi legal enquanto durou, porque semana após semana a gente se reunia no Skype pra falar mal de Bleach, mas quem lia, na verdade? É, eu dropei Bleach na saga do Aizen, né? Depois daí eu desencanei porque, mano, cansei, sabe? É, o Aizen era pra ser... Eu tinha a impressão muito que, por mais que ele deixasse muita coisa pra explicar, muita coisa mesmo, o Aizen era pra ser o vilão final, assim. Porque depois dele não teve nada que você chegasse e falasse, ah, esse cara aqui foi tão bem trabalhado quanto. Sei lá, e só falar que quem disse que precisava de mais um volume pra o final de Bleach fazer sentido, que foi cancelado muito rápido, não ia, mano. Se em 74 volumes o cara não conseguiu fazer um negócio com sentido, não vai ser no último volume que ele ia resolver o problema todo. O problema tava muito mais intrínseco na obra. E aí, pra mim, só um momento de descarrego de Bleach. Bom, na falta de jogar Pokémon GO, que eu dropei basicamente, e na expectativa de jogar Pokémon Sun and Moon, que tá lá pra novembro, eu acabei começando minha jornada em Pokémon Uranium, que é o jogo feito por fãs de Pokémon, né? É, que teve um tempo de desenvolvimento de 9 anos e foi lançado recentemente, né? É, pra quem tá longe da internet e também não é fã de Pokémon, Pokémon Uranium, ele é um jogo que... obviamente, utiliza da propriedade intelectual da Nintendo, mas fez um grande rebuliço na internet porque os fãs estão adorando. É, eu joguei e eu posso falar que é muito bom, assim, por motivos muito específicos. É, começando, ele inova a franquia sem perder tudo que a franquia construiu. Quer dizer, ele traz muitas novidades e novidades extremamente bem-vindas que saem da caixa de conforto, da zona de conforto que os jogos de Pokémon possuem. E trazem melhorias até mesmo de usabilidade dentro do jogo, né? Mas na história, eu não sei se você jogou o jogo. Não joguei. Porque, primeiro, esse treinador ele tem um background. É óbvio, existem vários... Quando você começa o jogo, você sabe a história do jogador, etc, né? Mas normalmente é aquela história de você acorda numa cidade, né? Ou você é novo naquela cidade, ou você já mora lá há muito tempo, e você vai lá e pega um novo Pokémon com o professor, de algum jeito. Nesse, ao invés de você pegar porque você quer sair numa jornada, você pega porque você é obrigado. É, você é filho órfão, né, entre aspas, porque a sua mãe morreu em um acidente nuclear, e o seu pai ele é um Pokémon Ranger. E ele tá em serviço há muito tempo, ele meio que não liga pra você, né? Na história vai desenrolando o assunto. E aí você mora com a sua avó, e ela também tá ficando com poucas finanças, etc. E aí você resolve pegar um trabalho de ajudar o professor local de completar a Pokédex, né? É, bom, começa por aí. A história vai se desenrolando, eu tô gostando bastante. Eu tô gostando muito da trilha sonora. Eles fizeram novos Pokémon, como é de fãs, assim. Tipo, os monstrinhos, eles estão meio feios, sabe? Não é aqueles monstrinhos bonitinhos que você tá acostumado a ver. Tipo, é meio algo vetorizado ainda, não é muito legal. Nossa, acho que quem reclama da Game Freak tem que ver isso aí, velho. Que os Duranium, na minha opinião, até os trios iniciais, sem personalidade nenhuma, sabe? Então, eu concordo, e as evoluções deles ainda são mais feias, né? Só que o que eu gostei, já falando dos iniciais, é que no começo do jogo, e isso vai em um assunto de usabilidade que você tinha perguntado, ao invés de você escolher exatamente o Pokémon que você inicia, eles fazem um teste pra saber com qual você melhor se adapta. É óbvio que é muito claro qual Pokémon vai sair nos resultados, porque até a cor tá sendo indicada nas respostas, né? Se você quiser um Pokémon de fogo, é só você escolher as respostas que tenham cor de fogo. Mas eu acho legal pra quem quiser fazer o teste, sabe? Também decide qual vai começar. Ó, esse aqui é mais indicado pra você, sabe? É meio teste de classe no Ragnarok. Que tinha Mas a galera exatamente toda fazia querendo, já sabendo que vai pegar, né? E o Pokémon inicial, ele evolui no level 29, mais ou menos. É muito bizarro, né? Imagina você ainda ficar com o mesmo Pokémon por, sabe, 29 levels, sabe? Você chega no quarto, quinto ginásio, ainda tá com o mesmo Pokémon. Então, eu acho legal isso, gostei muito. O jogo, ele pega tudo que é de bom de outros jogos e coloca dentro dele. Outros jogos quais? Da franquia? Isso. Então, por exemplo, ele tem um Pokégear, que vem da referência de Pokémon Gold, ele tem Berry, que vem de Pokémon Ruby e Safira, entendeu? Os gráficos, eles são 2D com elementos 3D. Meio que isso. Mas ele foi feito 9 anos, ele é mais ou menos da gráficos Diamond Pearl ou Black White? É meio Black White e Diamond Pearl, na verdade. Tipo, meio que tem uma mistura, assim. E até porque os diálogos, aqueles balãozinhos de diálogo, são do Black White. Entendi. Que são mais bonitinhos também, né? Isso pra mim também é uma melhoria de usabilidade, entendeu? Porque o 3D do 3DS é feio. E me incomoda, né? Mano, eu tenho a impressão que esse fangame, ele subiu meio que na carona do Metroid 2, que tava já em pauta, que era que o Metroid 2 tinha sido tirado pra Nintendo, aí foram lá e falaram, ah, tem esse Pokémon aqui também, e vai ser tirado pra Nintendo, então baixem rápido, que vai ser tirado pra Nintendo. Porque fangames de Pokémon, na minha opinião, tipo, tem desde que mundo é mundo, tem fangames de Pokémon. Tem aquele Pokémon Diamond no... Não é fangame aquilo. Aquele hack lá, o Pokémon Diamond no Game Boy Color, que muita gente tinha. Tem um monte. Tem um da Jessie nas Ligas Laranja, mano, sabe? No Game Boy. É muito merda. A diferença é que esses caras, eles realmente hackeiam, sabe? Esse jogo, ele foi feito do zero. E ele foi feito num sistema novo, que é no RPG Maker, né? Whatever, que foi feito no RPG Maker, mas... Os desenvolvedores fizeram um trabalho, sabe? É ruim que ele se usa do nome de Pokémon, mas ele não precisava usar o nome Pokémon. Se ele não tivesse usado o nome Pokémon, eles não teriam banido. Porque ele tem um sistema online de batalha, ele tem uma história nova, tem monstros novos, sabe? O único detalhe é que é baseado em Pokémon. Deve ser mais um jogo mão da vida, né? Se ele tivesse usado qualquer outro nome, eles teriam saído bem. Eu não quero ser o cara que vai falar, mano, baixem aí porque o jogo é piratão. Existem defeitos, e eu acho que o principal que eu posso citar é a taxa de FPS, que é bem ruim, assim, tipo, se você tiver num mapa meio mundo, assim, se você estiver dentro de casa ou dentro de batalha. Mas, na boa, se você é fã de Pokémon e você tá meio carente de um jogo, e um jogo bom, que eu tô achando bem bom, especialmente pra história, eu recomendo jogar. Essa semana no Facebook, a Nintendo, pra dar uma revitalizada no Zelda Breath of the Wild, porque vai lançar só ano que vem e eles não têm muito o que falar, eles estão lançando pequenos vídeos de novidades do jogo, né? E dois deles foi pra pegar a nostalgia dos fãs, que eles mostraram o Temple of Time, com ele agora numa versão toda destruída, que foi mostrado no E3 e tal, era o primeiro templo que a a galera foi pra desvendar. E mostrou que o Korok também, que também apareceu na E3. Só que aí mostrou que vão ter vários, eles vão estar em vários lugares no mapa. E você vai encontrar eles levantando pedras normalmente, né? Ou se não, entrando em lagoas. E eu achei, assim, tipo, esse, os dois já tinham mostrado, né? O Temple of Time, dava pra saber que era ele, tanto pelo design quanto pela música que toca. Que há muito tempo um cara chegou e percebeu que a batidinha é a mesma do Temple of Time, então se você acelera acho que umas 4 vezes, aí você ouve a música. É, e eu curti, assim, isso. Eu não vou discutir onde Zelda tá na porcaria. Esse Zelda tá na primeira da linha do tempo. Mas eu acho legal ter essas puxadas dos jogos anteriores. Eu acho legal eles também criarem esse tipo de hype no Facebook, porque o próprio Zelda foi o jogo mais comentado no Facebook, né? É um jogo que não foi lançado, né? E, enfim, ele ganhou até um prêmio recentemente. E parece que eles estão investindo mais nisso, eles estão investindo em marketing do Facebook, sabe? E eu acho que com esses pequenos detalhes mostrarem poucas coisas, são rápidas. Mano, não adianta você mandar um press release falando, olha, o que você acha que aconteceu com o Temple of Time, sabe? Não vai criar tanta comoção do que você lançar um vídeo mostrando por dentro, todo destruído e vendo, tipo, como que é a reação da galera, sabe? Eu tô curtindo bastante. Mas será que não tá meio cedo pra mostrar essas coisas? Porque o jogo ainda tem 6 meses, 7 meses pra lançar, não é? Em março. Ah, mas é um open world, deve ter muita coisa, tipo, a ser vista, sabe? E você com certeza vai correr um mapa inteiro pra achar esses lugares, mano. Bom, na nossa transição para ser o Pokémon A3, a gente vai falar de Pokémon novamente, só que desta vez sobre o anime, né? É, a internet abriu um buraco negro de raiva porque o Ash perdeu a liga, né? É, tava todo mundo na expectativa de que dessa vez ele fosse conseguir, porque ele tinha chegado às finais da Liga de Kalos, né? Dia de passagem, só que foi até o início de uns 2, 3 podcasts nossos, não é isso? É, eu tava na expectativa de que algo fosse acontecer diferente, né? Assim, digamos, aconteceu, ele chegou na final, né? Só que Ash é o Ash, né? O problema é que, óbvio, a gente já deveria estar acostumado, já fazem o quê? 6 ligas que ele fica perdendo? Tirando a Liga Laranja, porque Liga Laranja não existe, né? Há 20 anos, né, de ligas que o Ash perde. Eu fico meio bolado com isso que a galera... Eu fico bolado que a galera ficou bolada, porque não é possível que você não tenham percebido que o anime de Pokémon não é pra andar pra frente. Ele não anda, não tem um desenvolvimento assim. O único desenvolvimento que eu vejo no Ash, e assim, o pouco que eu assisto, porque faz muito tempo que eu não acompanho, o único desenvolvimento dele é ele capturando novos Pokémon. Esse é o desenvolvimento dele. Ele não cresce como ser humano, não tem uma estrutura de crescimento na história, né? Tá 20 anos o negócio. Não é pra ter crescimento, não é pra ele vencer a liga, não é pra ele... Ele faz aquela coisa de fazer as 8 insígnias, tudo, porque tem que ter um plot, assim, mais ou menos por trás. Mas só que, em geral, eu não vejo Pokémon muito diferente de Shinchan ou Doraemon... Sazae-san, eu acho que é o nome. É, são esses animes pra criança, né? Você quer dizer, porque... Não pra criança, mas só que... Porque eu não acho que Shinchan é pra criança. Por mais que seja... Ele tem uma característica forte, né? Óbvio. Sim. O menino fica mostrando a bunda lá, e etc. É que ele tem uma piada... Esse é o humor japonês, né? Mas é, o humor japonês, né, mano? Mas aí, tipo, não é nem... É pra criança, tá bom? Então, vou considerar... É que o Sazae-san é pra família. Mas são desenhos pra família. E que eles não têm... Eles não têm uma coisa que move, você só quer ver ele vivendo a vida dele. Eu acho que Pokémon segue nisso também. Só que a gente que é ocidental não tá acostumado com isso. Que um anime não vai ter final. Diferente de tudo. Porque eu vi comparação com o Digimon, com o Dragon Ball, todas essas coisas tinha começo, meio e fim. Eles tinham um objetivo bem claro e que eles tinham desenvolvimento nesse meio. Pokémon Cipal Ash desenvolve mais ou menos na primeira, porque os caras tinham a liberdade de roteiro pra fazer isso, porque Pokémon não era fixo ainda uma franquia forte. Tava se tornando uma franquia forte. Mas depois, sei lá, depois de Johto, ele não vai mudar. Vai ser o episódio, a estrutura do episódio é sempre igual, entendeu? Então, olha só, eu vejo 2 pontos. Eu concordo, eu entendo o que você tá falando. É, pra mim, Pokémon e Digimon são diferentes. Tá? É, pra mim, até em gêneros diferentes, assim, gêneros diferentes. Óbvio que eles são meio que shonens, né? por causa da ação e por causa dos monstrinhos, né? Só que Pokémon, ele tem um propósito, que é vender o jogo. É vender a franquia. E Digimon não. Digimon, ele quer contar a história de Digimon, entendeu? Tanto que no Pokémon, o único roteiro que eles precisam montar é como eles vão apresentar todos os novos Pokémon da geração dentro da temporada, né? E como que eles vão mostrar, tipo, tudo que o jogo, os novos jogos estão trazendo dentro do anime, né? A gente que falou isso com o Fábio Lucindo, ele comentou, ele falou, cara, Ash vai continuar perdendo e perdendo e perdendo, porque é isso que tem que acontecer. Agora, eu li uns comentários, eu vi uma mensagem do próprio Matheus Lobo, e ele comentou algumas coisas que eu acho relevante, né? Que, primeiro, assim, relevante em questão de que o Ash deveria ganhar a liga, né? Existem vários motivos para isso, e pela listagem ele fala que um deles é porque... Hoje não, 2016 é aniversário de 20 anos da franquia, né? Um segundo ponto forte é porque a Alola, essa nova região que vai vir de Pokémon Sun and Moon, ela não vai ter uma liga. Então o Ash, tipo, se for ver um novo anime, etc, caso ele ainda participe dessa nova região, caso ele vá pra essa nova região, ele não vai ter como ganhar uma liga, né? Vai ter lá os Trials, etc. Então, talvez só numa próxima geração de Pokémon ele volte a participar de uma liga, alguma coisa do tipo. Mas será que não vai ter uma liga? Porque liga não existe em jogo. O que existe no jogo é você ter a elite dos quatro e ter o campeão. A lógica, acho que no mangá, a lógica é que você vence a liga e aí você tem a permissão de lutar com a elite dos quatro pra ir lutar com o campeão. É, mais ou menos isso. E no jogo não teve. Eu não duvido que em Pokémon Sun Moon, na West, ele vença todos os Trials e vencer todos os Trials permita que ele participe da liga. Porque a gente também não sabe qual é o esquema final, porque provavelmente vai ter um desafio final de campeão e a gente só não sabe como que é. Se vai ser Liga dos Três dessa vez ou vai continuar sendo Liga dos Quatro. Mas eu não duvido que tenha a liga. É, pode ser que tenha alguma coisa. Pode ser alguma coisa mais mística do que até vencer a liga, entendeu? Vencer, tipo, líderes em algum lugar, entendeu? Só que vai ser diferente. Não vai ter essa mesma comoção dele vencer a liga. Então, no anime, não sei como é que eles vão tratar isso. A gente nem sabe como é que vai ser no jogo, né? Mas eles já falaram que não vão ter ginásios, né? Então, óbvio, ele deveria ganhar essa liga, até porque no anime inteiro eles ficaram falando que ele ia ganhar, etc. Apesar de que ele tinha um time mais bosta do mundo. Puta, velho, do time só o Greninja mesmo, porque a gente sabe que um Pikachu não vale nada, mesmo esteja no level 100, sabe? Nem se estiver segurando a White Ball, na boa, ele não ganha de um Tiranitar, velho. E, cara, totalmente descartável um Hawush, um novo Byte, cara, sei lá, eu não vejo como a Ash ganharia essa liga com esse time. Ainda assim, eu tinha esperanças porque, bom, a gente ia chegar na final, né, e só o Pikachu ter levado dois Pokémon do cara já valia, né? Enfim, eu não sei se eu tenho mais esperança no anime de Pokémon. Adoraria que eles dessem essa renovada que a franquia precisa, porque não a franquia, mas o anime, né, precisa, porque no Oriente ele tá sendo bem sucedido, as pessoas assistem, é cultural lá, né? Aqui no Ocidente é um nicho muito pequeno, e eu acho que se eles quisessem, de alguma forma, voltar com essa cultura Pokémon muito forte, não que ela não seja, mas se eles quisessem dar essa renovada, eles teriam que trazer talvez um novo personagem, um novo protagonista, sei lá, desencarar do Ash, tipo, encerrar a história dele, né, todo esse tempo do anime, aí sim a WoW eles teriam uma liberdade de começar de novo, entendeu? Eu sou do time que fala que tá assim, tá cumprindo o papel e eu não acho que tem que mudar. Sinceramente, eu sou totalmente contra qualquer mudança na franquia, assim, pra mudar, tirar o Ash, que é desnecessário, sabe? Pokémon não vai ser um anime sério do nada. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, mais uma vez, nós temos um grande comentário do nosso amigo Rodney Viranelana, e eu vou pedir para o Jomon fazer os honros. Bem, vamos lá. Olá, amigos. Fiquei surpreso com a predisposição da equipe. Toda detonada como aparecerá o cast desta semana. Eu vou interromper, porque eu não tava detonado não, eu tava de boas. Não, mas dois estavam, assim, a gente às vezes tá detonado e tamo aqui. É bonito isso, é bonito, é dedicação aqui. Aí o Jefferson morreu dessa vez, mas acontece. É, vamos lá, continuando. Em tempo, qual é o método para se reunirem e gravar? Cada um via Skype em suas casinhas ou vão à casa do Mario para jogar Smash Bros. E aproveitam pra fazer a gravação? O legal é que ele fala, tipo, como se a casa fosse, desse pra minha casa, tipo, como se eu fosse o centro, né, mas beleza. Ah, você é o que apresenta, então faz mais sentido a gente ir na sua casa, jogar um Smash. Mas não, a gente grava no Skype e, tanto que o Jefferson ele mora no Rio, né, não dava pra ele vir pra cá só pra gravar sexta-feira e vazar. Ia ser interessante fazer junto sempre, só que a vida não nos permite fazer isso. Então é no Skype mesmo, e aí às vezes tem problema de conexão, a galera tá comendo a voz um do outro, é aquela maravilha. E continuando, sobre o cast, acho que quando sair o Sun Moon já não teremos nenhuma surpresa. E não, tô gostando desses humores do NX, tá cheirando ao Yu. Obrigado por lembrar do Harvest Moon e até. É, eu já tinha falado, eu também acho que tá cheirando a Wii U. Mas eu vi uma imagem muito interessante do Reddit, tá? O cara, ele fez, apresentou vários protótipos de controles que se encaixariam no NX, né? Então teria, por exemplo, um controle pro Yo-Kai Watch, que teria a própria rodinha lá do Yo-Kai Watch. Teria um controle, por exemplo, pro Resident Evil, que teria o gatilho pro de tiro, né? Eu vi isso aí, acho, postou no Nipar isso? Postou, né? É, no Facebook. No Facebook, é. Eu vi isso aí, eu só pensei o cara ia ser, vou comprar qualquer coisa pro NX, se fosse assim. Então, mas aí que entra o negócio com o infravermelho. Porque se ao invés de você passar um circuito inteiro e só passar as instruções por infra-red, talvez fique mais barato. Não sei, parece uma ideia muito boa, entendeu? Ah, mas eu acho que meio dá uma encarecida, hein? Meio só, alguns só estéticos, por mais que alguns tenham utilidade, tipo o Yo-Kai Watch com a bolinha. É, plástico, né, mano? É nada que o Amiibo não faça, eles mudam. Interessante. E sobre o Sun Moon, eu acho, eu tô com a impressão muito forte que eles vão mostrar todos os Pokémon antes. E faz sentido isso, porque até o XY, que eles fizeram um lançamento simultâneo no mundo inteiro, teve gente que pegou o jogo antes e revelou todos os Pokémon antes. Porque assim que alguém consegue pegar o jogo, vai na internet, vai revelar, e quem se interessa por isso vai descobrir todos os Pokémon. Então, a Pokémon Company só chegou e falou, ah, quer saber? Eu vou aproveitar essa possibilidade que eu tenho de me manter relevante o ano inteiro e vou ficar mostrando os Pokémon que vai saindo. Até é legal porque eu acho legal, porque você consegue ter uma analisar melhor cada Pokémon, porque não vai vir uma manada de uma vez só. Mas o chato é justamente você não ter a surpresa, mas a surpresa, eu sinceramente, eu não, acho que só a primeira geração, quando eu assisti o desenho, porque tinha acabado de lançar, eu não tinha muita coisa sobre o assunto na época, só aquela que eu tive surpresa conhecendo cada Pokémon. Depois, Gold Silver pra frente, todos, eu sempre conhecia todos os Pokémons da geração antes de sequer tocar no jogo, então eu acho que tá valendo a pena vendo assim, a Nintendo escolhendo quando, a Game Freak, a Pokémon Company escolhendo quando que a gente tá vendo os Pokémon. É, eu concordo, eu acho, por exemplo, quando eu joguei Pokémon Red Bull, eu também já conheci esse Pokémon por causa do anime, né? E quando eu cheguei lá e eu vi o Pokémon na minha frente, falei, caramba, um Mankey, pessoal, eu preciso pegá-lo. Então, isso é mais legal. Então, de repente, o anime começa até antes do jogo ser lançado. Vamos ver. É, dá pra fazer, só não mostrar as evoluções dos iniciais, né, que eles estão segurando até agora. É, isso é o mais importante, né? Perguntinha da semana. Que controle do NX você gostaria que fosse lançado? Considerando que realmente houvessem protótipos para cada jogo, né? Não deixe de comentar na área de comentários do artigo e aproveite para falar o que você achou desse episódio, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica. Se é a primeira vez que você está escutando o episódio, não deixe de assinar o nosso feed. A gente lança o podcast toda segunda-feira às 10 horas da manhã. É isso, até o próximo episódio.